tá lá. Tô vendo sua cara de preocupado. Tá com medo, eu te conheço bem. Você tá com ela, ainda gosta dela. Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu. Some, segundo lugar vira homem. Você é o terceiro que me perdeu. Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem. Você é o terceiro que me perdeu. Volta aí, Cruzeiro, Água Branca, Piauí. Alô, Jogo da Sorte.net. Alô, Serginho, alô, Marquinhos. Pega link, internet, Piauí. Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado. Tá com medo, eu te conheço bem. Você tá com ela, ainda gosta dela. Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu. Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem. Você é o terceiro que me perdeu. Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem. Você é o terceiro que me verdade do que depois se arrepender.